em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Didom e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzeel e nas suas aldeias, e em Jessoá, e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Enrimon, em Zorá, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nas suas terras, em Azaca e nos lugares da sua jurisdição, acamparam-se desde Berseba até o vale de Hinom, e os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmas, Aia, Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adid, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, e no Vale dos Artífices. E alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamim.